Olá pessoal, aqui é o Léo, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 15 de agosto do ano de 2016 e hoje para as nossas reflexões eu gostaria de falar sobre uma questão que normalmente deixa os médiuns muito em dúvidas, que é: eu posso desistir da mediunidade? Por exemplo, muitas pessoas que eu conheço, com quem eu já tive contato, me perguntaram em algum momento se elas poderiam desistir da mediunidade. Se elas, tanto aqueles médiums que já estão trabalhando, quanto aqueles que querem se iniciar. E, geralmente, quando a pessoa quer iniciar a mediunidade e ela faz essa pergunta, frequentemente ela já deixa implícito que ela tem alguma dificuldade com compromissos. Em algum aspecto da vida dela, essa questão do compromisso não é bem resolvida. E ela frequentemente tem dificuldade de honrar com as coisas que ela promete cumprir. Então, quando a pessoa me chega e pergunta isso, já apita esse sinal amarelo. Ok. E isso por quê, tá? Não falo isso de uma forma ofensiva. Eu acho que é próprio do tempo em que nós estamos vivendo. Porque hoje, a questão do compromisso, ela não é muito levada a sério. Eu trabalhei com gestão de pessoas e eu tive muitos problemas referentes a isso. Chegou a um ponto em que eu decidi que eu só contrataria, né, na época eu estava num cargo de chefia, que eu só contrataria para trabalhar comigo pessoas que fossem casadas e preferencialmente que tivessem filhos. Por quê? Porque o jovem, quando começava a trabalhar e tinha uma festa, tinha um show, ele queria fazer uma viagem, ele não ligava para o serviço, ele simplesmente sumia, achando que por ele ser jovem, ele tem total liberdade para fazer o que ele quer fazer e a empresa deveria aceitar isso numa boa. Por consequência, eu tive muito problema por conta disso, já que meu setor funcionava 24 horas por dia. Então, normalmente a pessoa chegou e perguntou se ela pode desistir da mediunidade, ou quando ela me diz: ah, eu estou pensando em desenvolver, eu já recebi conselho dos guias, mas eu tenho medo. E você pergunta: medo do quê? Aí ela fala: medo de não dar conta. Então, assim, sem sentido de crítica, sem sentido condenatório, para mim, normalmente, já está implícito que aquela pessoa tem um sério problema com compromisso. E ela está sendo realista, ela está dizendo: olha, eu tenho medo de não dar conta. Por quê? Porque em vários aspectos da vida dela, ela começa a fazer as coisas e ela não termina. Então, é uma preocupação justa. Ok. E realmente isso precisa ser pensado. Por quê? Vamos lá. Imagina que você, se você que está me ouvindo é homem, imagina que você tem uma companheira, se você que está me ouvindo é mulher, imagina que você tem um companheiro e vocês decidem, em algum momento da vida de vocês querem ter um filho. Ok. E aí vocês planejam e vocês começam a tentar. Aí a gravidez acontece. Aí lá pro quarto, quinto mês, vocês resolvem que não querem mais ter filhos. Aí vocês viram um pro outro e falam: quer saber? Mudei de ideia. Eu não quero mais ter filho. Bom, o único recurso que você vai ter é o aborto, né? Ou se você esperar nascer, será colocar a criança para adoção. Mas veja só, as crianças elas não brotam sozinhas, certo? Então, para que a gravidez aconteça, você precisa se envolver num processo, não é verdade? A mediunidade é a mesma coisa, né? O espírito, ele reencarna com a tarefa da mediunidade já preparado do lado de lá. Ele não vem aqui de paraquedas desenvolver a mediunidade. Ela já existe e ele estudou, ele treinou, ele foi instruído do lado de lá. Então, quando ele encarna aqui na Terra, ele encarna para quê? Para cumprir aquela tarefa. Não é propriamente uma questão de escolha, mas de execução. Mas, enfim, isso é outro assunto. Então, veja, você não pode desistir quando você começa. Assim como quando você resolve engravidar, você não pode desistir. quisesse pensar nisso antes, não agora, durante o processo. Agora é consequência, agora é esperar. Mas por que que não pode? Vamos lá. A mediunidade basicamente consiste, aliás, o desenvolvimento basicamente consiste num processo contínuo de estimulação energética nos chakras. Em linguagem popular, esses chakras serão abertos, mais do que o normal. Eles ficarão mais abertos. Então, eles emitirão mais energia e receberão mais energia, porque é um processo necessário para o trabalho mediúnico. Ok, você fez o desenvolvimento, fez a abertura dos chakras e você não quer trabalhar. Quando o guia vem e canaliza aquela energia, ele coloca ela numa finalidade útil, quando ele mistura com a sua e ele vai atender uma pessoa, por exemplo, aquela energia está sendo dissipada. Quando não acontece o fenômeno mediúnico, aquela energia é acumulada. Eu conheci pessoalmente uma moça que fez o desenvolvimento, começou a trabalhar, em dado momento quis desistir. Ela largou. E era preto no branco. Dava 3 meses, ela voltava para o centro, muito mal. Por quê? Porque ela sentia dores de cabeça muito forte e que remédio nenhum ajudava. E aí talvez você pergunte, ah, mas então os guias estão castigando, é Deus que está castigando? Não, porque se for para ser assim eu não quero, porque depois que você entra você não pode sair. Meu amigo, a vida é assim, a vida não é responsabilidade. Ora, se você compra uma casa, aí você adquiriu um bem, certo? Você se esforçou, você está pagando aquela casa, passa a ser responsabilidade de quem? Ela passa a ser responsabilidade sua. Se você resolve ter um filho, esse filho será responsabilidade de quem? Será responsabilidade sua. Se você casa, a responsabilidade da casa também é sua. Então, tudo na vida exige responsabilidade. Por que que na mediunidade seria diferente? Aliás, a mediunidade exige muito menos esforço, muito menos trabalho do que, por exemplo, uma casa, do que um relacionamento, do que um filho. Então, enfim, você assumiu responsabilidades, você tem que arcar com isso mesmo. Mas então, voltando à questão, são os guias que estão me castigando? Não. É um acúmulo energético, é próprio do processo. Não tem como. É a mesma coisa de você, de repente, dar uma doida, começar a comer sem parar e achar que você não vai engordar. Vai no McDonald's todo dia durante o resto da sua vida para você ver. E aí você vai protestar o quê? Que você quer comer no McDonald's, mas você não quer engordar? Não adianta. É parte do processo. Então, essas consequências, elas acontecem como parte do processo. É natural que elas aconteçam. Não é castigo. Não é surra. Não é a religião que é ruim. É um compromisso que você assumiu, cara. Então, tem que levar até o fim mesmo, né? Você foi preparado na espiritualidade para isso. Você pediu por isso. Não vá pensando que você é bom demais, que a espiritualidade teve que ir lá e te convidar a esse serviço. Você implorou por ele, porque é uma ferramenta de redenção humana. Você quem quis ir assim. Então eles apenas facilitaram o processo e agora você está deserdando. Então, eu espero não ofender ninguém, mas é preciso dizer essas coisas com clareza, porque muitos médiuns têm se perdido no meio dessa caminhada porque acham que não tem problema. A mediunidade, se quiser, se não quiser, tudo bem, não é assim. Conversando com os guias, nunca eles me falaram isso. Pelo contrário, eles estão sempre falando, filho, é muita responsabilidade, é um dever, tem que cumprir. Então, essa visão água com açúcar de mediunidade, se quiser, se não quiser, não é bem assim. Se você tem esse dom, é para dar um fim útil. E é isso que eu espero que nós todos possamos fazer. Um abraço.